de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! Cassinão! O som da noite! As baladas! Pois é. Essa música não é à toa, essa animação toda não é à toa. Hoje o tema é especial e lembrando que eu sobrevivi ao ácido sulfúrico. Ah, que bom, a gente realmente estava preocupado no podcast. É. Estávamos aflitos. Eu tô sem o braço aqui, mas o resto tá funcionando normalmente. Felizmente eu sobrevivi aí ao ácido sulfúrico. Muitas pessoas ficaram preocupadas, ligaram pra minha mãe, querendo saber se tava tudo bem. Essa luz fluorescente que tá saindo de você é o quê? É normal? Não sei, acho que é normal. Já não tinha antes isso? Acho que Eu não sei, esse segundo nariz que tá começando a nascer da sua testa me preocupa, mas não muito. Eu achei que já tinha isso antes também. Não, enfim. Sai mais de casa sem tomar um antiácido agora. Agora sobrevivi. Sim, sobrevivi. O tema de hoje é o tema do podcast, inclusive, é um tema bonito. Qual que é o tema, Luigi? Abalamos na balada. Abalamos na balada. Eu fico imaginando as pessoas entrando na balada gritando isso. Né? Vamos abalar na balada. Igual a torcida de time organizado, assim. Igual de time organizado. Abalamos na balada. Nossa senhora, nossa, imagina. Que o que você vai fazer na balada? O que você tem pra fazer na balada a não ser abalar? É abalar corações. Abalar musicalmente, abalar na dança. Você abalar pode abalar de várias maneiras. As estruturas. Abalar as estruturas. Abalar os esqueletos. Por que não? E quanta aí, coisa dá pra abalar. O nosso tema justamente é esse, onde nós teremos aí várias histórias sobre baladas. Eu tenho algumas boas, né? Já até tô pensando aqui, tem algumas bem interessantes aí. Não sei se você... Vocês não têm muita cara de que vão na balada, não, viu? Não tem cara de que abala na balada. Vocês não têm muita cara, esse não. Esse é o tema que mais colocou medo no Brian desde a história de bêbado. A gente falou que... o próximo tema talvez podia ser balada. O Brian falou assim, várias histórias de quarto. Se eu liguei o som e fiquei piscando a luz do meu quarto, vale como balada? Vale balada do Second Life. Aí a gente vai do ter... Rabu. Vai ter que entrar em discussão aqui. É, vamos ter que ver que tipo de balada que é válida ou não é. Eu acho que balada virtual já... Eu acho que se instalou o The Sims, montou uma casa e comprou um som, é balada. Acho que não vale. E aí as pessoas também me falaram ali no Twitter, Cid, eu acho que você não precisa mais fazer a apresentação do pessoal com um caderno de perguntas, porque nós já sabemos todas as coisas mais importantes da vida deles. A gente já tá de saco cheio aí, se quiser dizer. Não sei. Algumas pessoas deram esse feedback aí e já sabem tudo, né? Já sabe se vocês gostam de alguém da sala, já sabe se vocês têm um animal de estimação. Então não sei se é válido mais essa apresentação do caderno de perguntas. Eu lavo minhas mãos aqui, mas tudo bem, de qualquer maneira, vou apresentar a bancada de hoje, que contém aí Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Só abalando? Aê, Brian Rizzo. Mudei uma frase, viu? Foi boa essa frase. Só abalando. Igor Seco. Fala, meu povo. E aí, o povo já tá falando comigo, já. O pessoal todo te encontra na rua e fala, meu povo. Fala assim, eu sou o povo, eu vim falar contigo. E agora? Que legal. Aí eu fico meio sem explicação e vou embora. Nossa, é como assim. Se você fosse a Dilma. É, que basicamente. E Luiz Rister. Olá, fiéis ouvintes. Ah, bonito. Eu descobri no último podcast o que era o Rister, né? Você viu que belo. Eu não sabia dessa história, cara. Juro que eu não sabia. Eu te conheço há 68 anos, eu não sabia dessa história. Você é meu chefe há 4 anos e até hoje você acha que o meu sobrenome... Eu achava que era. Porque tá no e-mail, então é. Se tá no... Quando você completa o Gmail ali, aparece o sobrenome, porque esse é o sobrenome. É RG digital. Não vou duvidar. Vale como identidade virtual, olha só. Acho que vale. Hister, de não, histeria. Então se meu e-mail fosse tipo Igor 26 com Khan, 26 com Khan, ia ser o meu sobrenome? Cara, no futuro vai ser. É aquilo que vocês falaram, eu concordo 100%. No futuro, os apelidos não vão existir mais apelidos. Vão ser nicks de internet. Eu concordo 100% do que vocês falaram. Eu espero por isso. E eu quero concordar com vocês hoje também, com essas histórias de baladas aí. Vamos ver se a gente entra na mesma sintonia. Inclusive, eu pedi no Twitter do Não Ovo histórias dos ouvintes lá que seguem, né? @NãoOvo, seguem lá no Twitter. Mandaram algumas histórias. Vou até dar uma lida aqui no meio do programa. programa aí de algumas histórias que a galera mandou, que tem umas muito boas. Tem uma de uma menina aqui que é sensacional, vou até contar depois aqui. Mas enfim, balada. O que que nós temos de importante na balada? O que que é composta uma balada? O que que faz uma balada funcionar? Aqui em São Paulo? É, no eu vou descrever uma balada de São Paulo. Fila pra entrar, fila pra pegar a comanda, cerveja cara, ruim e quente. E fila pra pegar a cerveja cara. Fila pra pegar cerveja cara quente. Você entra no banheiro, tem pessoas se pegando, independente do sexo. Não, tem fila pra se pegar no banheiro. É, tem fila pra se pegar no banheiro. Aí você, o único lugar que você consegue se movimentar, você pensa, é na área do fumante. Você chega na área do fumante, tem 60 mil pessoas. Tem fila pra fumar também. Tem fila pra fumar, tem fila pro câncer. Aí você quer ir embora, tem fila pra pagar a comanda, tem fila pra pegar o táxi. Enfim, tem. Olha que divertido que é a balada. Então, a balada em São Paulo é o metrô. É o metrô. Como? Se a Estação Pinheiros tivesse um pisca... Não precisava mais nada, cara. Não precisa. É uma boa ideia isso. De vez em botar um botão de emergência lá, que dificilmente as pessoas usam, bota um interruptor no vagão do metrô. Sim, as pessoas ficam bravas de ficar espremida no metrô. Ai, nossa, olha só, o governo não ajuda, eu tô todo dia igual sardinha. Mas a balada você não acha ruim, né? Ah, para de reclamar, rapaz. O índio tá nervoso. O índio tá bravo com a balada, cara. Que é isso? Aliás, eu acho que o nosso glorioso governador aqui de São Paulo, né? Imagina, não vou falar o nome dele, porque pode ser que alguém esteja ouvindo daqui a 20 anos, seja outro, né? Normal. Você quer fazer um podcast atemporal. Não. Eterno. Pra acabar com o estresse das pessoas no trem, ao invés de ficar reclamando, coloca o estrobo lá, a luzinha que pisca, sai fumacinha, que as pessoas vão se sentindo abalada e eles não vão reclamar. Porque eles vivem isso na balada reclamar. E não reclamam. Por que eles vão reclamar do trem? Não, faz total sentido. Coloca o cassinão pra tocar ali de fundo, a galeria fica só curtindo a viagem. Não precisa investir em mais linhas de metrô, só coloca, transforma a experiência de trem às 6 da manhã numa balada. Uma balada, cara. É uma boa ideia. Você tá indo pro trão, tá lá... É uma boa ideia. Já tem, inclusive, equipamento de som que avisa com que estação a gente tá. Só colocar uma música. Já tem um DJ, né? Vai ser um DJ. Pois é, a balada é composta basicamente disso, né? As pessoas aí... Que normalmente elas entram na balada sem saber exatamente o que vai acontecer, né? Porque você entra, às vezes, numa balada sertaneja e toca rock. Você entra numa balada de rock e toca um Michel Teló, né? Não existe mais... Geralmente rola uma enganação no cartaz. Existe, né? Existe, diz assim no cartaz, balada rock. Aí, beleza, aí tu vai achando que é uma balada rock, só que na verdade é balada rock até as 11h30. Exato. Depois é sertanejo. Ela é rock até um certo horário, depois é sertanejo, e aí, sei lá, no finalzinho vira um dubstep, que é pra galera ir embora. É, entendeu? Só pode tocar. É, tipo... toma esse dubstep. Eu ia falar dub smash, mas não, é dubstep. Toma esse... Eu fui numa balada assim, no último dia do rock, e a balada prometia que ia tocar uma década do rock a cada hora. Ô, então, louco. A primeira hora ia tocar a década de 40, a segunda hora ia tocar a década de 50. Não existem tantas horas assim. É, eu tô pensando. Só 8 horas de balada. Só que eu cheguei lá e tocou só Charlie Brown a noite inteira. Caralho. que Charlie Brown, cara. É dos anos 40 a 2015, cara. Charlie Brown é o som do verão, de todos os verões. Eu gosto do... O som da balada. Eu gosto de um tipo de balada... Assim, não... Gosto de um tipo de DJ. Eu vou mudar um pouco. Fugir um pouco do assunto, que é o DJ que... Do rodeio. É o DJ que ele conversa com você. E inclusive eu vou pedir pro Davi colocar aqui pra mim, que no Não Salve é a maior classe desse DJ, que é o DJ Clayton Rasta. Clayton Rasta! Coloca aí, Davi, um pedacinho. Esse é fera. Vou começar assim, ó. Clayton Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Você vê que o DJ Clayton Rasta, ele conversa com você. E tem vários DJ Clayton Rasta. E você vê que ele não te considera um negro. Não. E tem vários DJ desses, tipo, principalmente do interior. Eu sou do interior. Agora parei pra pensar, eu conto várias histórias do interior que ninguém entende. Tipo, do grupinho de amigos. Mas a galera do Não Ovo é do Brasil inteiro. Quiçá do mundo. Com certeza tem alguém no interior da França que tá se entendendo o que você tá falando. Mas lá rola muito isso, porque tem as quermesses, as festas. Inclusive nas baladas. Inclusive nas próprias baladinhas mesmo. Eu tenho um amigo que é DJ. Inclusive ele ouve ou não ouve. Qual que é o nome dele? Porque o DJ sempre tem um nome legal. Não, o dele é DJ César. É uma bosta. Nossa, esse DJ aí. DJ César não vai pra frente. E ele conversa, ele parava no meio da balada. E aí, galera? Vamos dançar? Sabe o que eu acho que é isso? Sabe o que eu acho que é isso, cara? Eu acho que é o DJ que ele queria estar na pista. Que ele tá se curtindo tanto. Fala, caralho, eu tô fazendo um som tão foda que eu queria estar lá conversando com a galera, mas não posso. Eu tô aqui em cima, não posso, infelizmente. Era muito engraçado porque, tipo, tava todo mundo pau, pau, dançando, dançando, naquele gás. E aí, galera, boa noite! Aqui é o DJ César. Ele, e ele se mexendo, igual o rádio, né? Sobe o volume. Aqui é o DJ César. Tuf, tuf, tuf. Tocando pra você as melhores da noite. Tuf. Ah, é, boa, boa. Tem essa. Esse é clássico de DJ, né? O fade in, fade out aí do PowerPoint que o DJ também faz, né? Faz, sobe um pouquinho a música, desce um pouquinho. Porque, vamos falar a verdade, né? O DJ DJ de hoje em dia, a maioria do DJ, não é DJ de verdade. Sim, que o cara toca um Winamp ali, o cara bota um MP3. Não fala isso, hein? Mas não é verdade? Faz uma seleção de músicas em casa. Mas tô falando mesmo? As pessoas, os DJs... Não, existem DJs bons, DJs profissionais, DJs que fazem a música na hora, o cara bota ali, coloca o terror ali no momento, mas tem cara... Até porque se não existisse, não teria o Spotify pra esses outros DJs copiarem exatamente. A playlist. Alguém tem que ser o start ali, sim, né? Sim. Mas existem muitos DJs hoje de balada. Aí eu vou numas baladas na Augusta, essas baladas meio hipster, né? Uh-huh. Que você vê que o cara não sabe o que tá fazendo ali. Às vezes, ele não tem a menor ideia. Não faz, não. Ele, cara, só aumenta o som e abaixa o som. O DJ fica o show todo com as mãos pro alto e a música trocando ali. É assim, amigo, não é porque a sua mãe ri das suas piadas que você é um humorista stand-up. Não é porque você tem um bom gosto musical... Às vezes nem tem. Aliás, você acha que você tem um bom gosto musical que você, isso lhe dá o direito de ser DJ. Então você vai na Augusta, é aquele monte de primo, os amigos. Exatamente. Da balada, meu filho. Exatamente, é o filho, é o sobrinho. Sempre tem um sobrinho DJ, né? Sempre tem um cara que tem um sobrinho DJ, é impressionante. E eu gosto desses DJ que eles fingem que estão mexendo em botões que vão alterar completamente a música, assim. Tipo, eles vão lá e mexem. E não faz porra nenhuma. Então, não sei o quê, e não sei o quê. Ele faz aquele suspense pra galera, assim. Levanta o braço, aí, ó, agora eu vou apertar o botão, ó. Ele não fez nada. Ele só deu um play numa música. Você só apertou um botão, você só tem que apertar um pause e o play. Não, pra vocês terem ideia, como o DJ é desvalorizado nesse país... Sim. Como DJ é maltratado no governo Dilma, pra vocês terem ideia, eu já fui DJ. Eu? Você foi mesmo. Eu já fui DJ. André Marques é DJ. É verdade. Mas André Marques... Jesus Luiz é DJ. Você vai falar com o André Marques aqui? O que você vai falar do André Marques? Não, André Marques ok ser DJ, cara. Por quê, ele tá desde a Malhação agitando a galera, ele pode, tá ligado? Ah, agitar a galera, ele sabe mesmo. Então, uma rodada de suco do Gigabyte pra galera no meio da balada. DJ André Marques. DJ Mocotó é melhor. DJ Mocotó seria melhor. E aí, esse é um ponto interessante, né? Que é os nomes de DJ. Porque o DJ, DJ César, você sabe que não vai rolar. Esse cara não tem futuro aí em Ibiza. Sim, né? Sim. Chegar em Ibiza é o DJ César, ninguém vai dar bola pra ele. DJ que é esse BBB. DJ Cleitinho Rasta aí, vai. Cleitinho Rasta já é melhor, porque tem um Rasta ali, né? Que, né, é um apelido e tal. Já demonstra o gênero que ele vai tocar. Já mostra, exato. Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada! Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada! Quero saber se o Cid se lembra desse DJ que ele animou a... Noite da Xoxota Louca. DJ, opa! Você lembra desse cidadão? Claro que eu lembro. DJ Curinaldisson. DJ Curinaldisson. Isso é o nome de DJ. Isso, olha esse peso. Olha. Você acha que alguém esquece esse vídeo? Foi há 3 anos, até hoje. 3 anos? Acho que é mais, cara. É mais. O Noite da Xoxota Louca é... É mais. 2001, é que 2012. Teve mais de uma edição. Bom, 2011, eu acho 2012. Que a noite, eu acho que a Noite da Xoxota Louca, tem todo ano, né? Então... Não tem. Pior acabou, que não, foi proibido. Acabou em 2012. Foi proibido. Em 2012. Mas então fica aqui meu repudio à proibição da Noite da Xoxota Louca. Três anos atrasado, mas tudo bem. Mas tem esse DJ mesmo que ele era fera demais. Era um DJ profício que tem um nome bom, inclusive. DJ Curinaldson. E o DJ, né? Curinaldson. O DJ brasileiro também, ele tem uma pegada que ele tem que botar um nome gringo no meio. Né? Ele tem que jogar um nome gringo que é pra mostrar que ele é internacional. Que ele conhece aí o top Billboard. O cara tá por dentro do que tá aí no top do... Qual é o nome do... Do programa lá de baixar música eletrônica lá? Do Kazaa? É, do Kazaa não, tinha um outro. SoulSeek? Do SoulSeek, ele tava manjando o SoulSeek. Aliás, né? Obrigado a quem lembrou do SoulSeek e veio me falar comigo, eu fiquei emocionado de saber que não era o... Você conhecia também. Eu também usava. Eu baixava Benny Benassi. Olha que belo. E falava, caralho, isso aqui é muito underground. Isso aqui é Benny Benassi. Tipo, né, nada a ver. Antes, né, daquele clipe dele, da furadeira. É como se eu baixasse hoje num programa aleatório que ninguém conhece, eu fosse lá e baixasse o David Guetta, tá? É tipo a mesma coisa, tá ligado? Não muda muito. Mas enfim, nome de DJ é sempre um nome interessante. Então, você que tá ouvindo aí, tá pensando, caralho, Cid, eu poderia ser DJ. Eu seria um bom DJ. Então, já tem umas dicas aí, né? É, se baseia no DJ Clayton Rasta, se baseia no Curinaldson. Curinaldson. É Curinaldson mesmo? É Curinaldson. É um nome tão filha da puta aqui. Curinaldson. Vai dar um trabalho do caralho digitar no Google, né? Pra o nome dele. Exato. Mas... se baseia nesses caras que tem repertório, né? É bom que termina com som o nome dele, né? Curinaldson. Não é à toa. Dá pra fazer um remix ali que termina no cara, som. E o pior som. Que Curinaldson pode ser o de som, ser DJ som, tá ligado? Ah, olha aí, ó. Imagina. Se bobear é assim, a gente não sabe. Um pra balada, eu adoro balada. Um pra balada, um pra balada, eu adoro balada. Um pra balada. E aí você me lembrou de outra coisa muito importante de balada, que é o flyer da balada. O flyer da balada. É o flyer da balada, que é o que vai, né, fazer a galera offline chegar na balada. Porque hoje em dia o cara vê a balada pela internet, eu acho. É, os grupos do Facebook. Então, o cara confirma lá, eu vou na balada tal, e aí são 7 mil pessoas confirmando que eu vou na balada e tem 30. Né? Mais ou menos assim que funciona nos eventos do Facebook. O Facebook, né, ele tá iludindo muito esses quem faz... Balada é o que? Promoter, não, né? Cara, o promoter é o cara que promove a balada, né? Eu acho que é organizador de eventos. O organizador, enfim, sei lá, seja lá quem ele seja, o cara vai lá e faz lá à noite, não sei do quê. Você já percebeu que tá tendo muita balada com o nome de meme? Uhum. Então, sim. A noite do Amiga Seja Menos. Aí tem lá 1 milhão de pessoas na balada, o cara, nossa, eu vou encher o rabo de dinheiro. Aí chega no dia, tem 60 pessoas. É uma foto triste, né, com 20 pessoas. É porque geralmente esse organizador de evento, ele tem tipo uns 3 perfis no Facebook. Sim. Aí é só os amigos dele que estão curtindo lá. Pra ajudar, né? É, tipo, vamos ajudar o fulano. Vou dar uma força ali e tal. É, vamos ajudar o fulano aí que tá foda. E aí, os flyers de balada cada vez agora viraram flyers online, né? Mas antigamente, né, pelo menos eu me lembro de participar muito de matinês. Vocês já foram em balada matinê? Não tinha isso, cara. Não tinha interior. Eu fui algumas vezes só. Pois é, lá em Santos tinha a famosa Brise, que era uma balada matinê, onde só podia ir de, se eu não me engano, era de 12 ou 13 anos até 17. Isso é muito legal. É a idade do matinê, né? A idade matinê. Se chegou 18, você era proibido. O cara olhava a sua identidade, você era proibido. Você não, então era meio que a balada ao contrário, né? Era proibido de entrar e conduzido pra delegacia. Inclusive. Exatamente. E o mais interessante da matinê é que o Guaraná é vendido a preço de cerveja. Eita. Porque o Guaraná é a cerveja da matinê. É verdade. Entendeu? O Guaraná tem a mesma coloração, né? Às vezes o cara pegava e botava num copo de uísque o Guaraná, né? Que é pra mostrar que era patrão numa balada matinê. Né? Balada matinê é um inferno, cara. É impressionante. Porque, assim, as crianças não estão se importando com a música, não estão se importando com dançar. Elas só querem perder o bebê. Esse é o foco da balada matinê. Perder o bebê. É isso que eu quero fazer. Todo mundo quer parar de... quer beijar na boca. Quer algum dia beijar na boca, né? Hoje, quando a pessoa fica mais velha, às vezes quer realmente curtir a balada. Na matinê, não. No matinê, o negócio é perder o bebê. E não sei se foi lá que eu perdi, não lembro. É engraçado que você contando que aqui tinha a matinê, onde os menores de idade iam pra balada. Quando eu levei meus amigos aqui de São Paulo, primeira vez em Salto Areca, eles entraram na baladinha de lá e viram menininha de 13 anos, de sainha, rebolando, dançando funk... Como assim, cara? As crianças estão aqui no meio de adultos. Falei, cara, bem-vindo ao interior, aqui não tem lei. Espero que você tenha trazido o seu revólver. Em algumas cidades, a balada, o risca-faca ali, não tem idade. Não, o risca-faca começa com 11 anos. Sentou no meio-fio, não balançou as pernas, já tá na balada. Já quero balada, dá na balada, vamos pra balada. Já quer balada. É verdade. A cultura da balada. Pois é, mas essa Brise aí, ela era muito famosa lá em Santos por causa disso, porque aí a molecadinha... Cara, só que daí você imagina... Ah, e outra, matinê... pelo menos essa, não sei nas outras cidades, ela acontecia no domingo. Olha. Era no domingo. Nossa, era no domingo. E ela terminava, tipo, sei lá... É, 8 horas da noite, entendeu? 10 horas da noite, né? Começava que horas? Cara, eu não sei, de manhã eu já tava na fila. Eita. Era uma balada muito estranha. Por isso que era domingo, porque nos outros dias... É, porque... Assim, os caras só abriam a casa que era pra ganhar um dinheiro extra, uhum. Entendeu? Não tinha outro motivo, que era só pra isso mesmo. Bota de criançada e brincar de esconde-esconde e tal. Ah, cara, eu lembrei de uma história boa, agora que eu falei isso. A minha primeira balada. Você foi brincar de esconde-esconde na primeira balada. Exatamente. Exatamente isso, cara. Minha primeira balada, eu não sei quantos anos eu tinha, mas assim, menos de 15, com certeza, muito menos de 15. E foi uma balada que foi uma excursão do colégio. Olha aí. Olha só, excursão do colégio. Excursão do colégio. A gente tava falando isso, cara. Será que baladinha de sala do colégio, será que conta? Como é que é uma baladinha de sala de colégio? Que porra é essa? Tipo, a turma no final na do ano... Na quarta série você fazia baladinha de sala? Eu fazia, cara. Eu te falei que fui muito precoce. O que vocês faziam? A gente juntava... Brincava de boneco. Colocava panos... Quantos anos você tinha na quarta série? Na quarta série eu tinha 9 anos. E vocês faziam balada? E ele já bebia com 9 anos. Eu já bebia com 9 anos, é verdade. Esse menino aqui, cada dia ele fala essas histórias. O Igor tem. Sempre que ele começa a falar do negócio de escola dele, eu vejo uma nuvem negra, assim, que ele não quer revelar a verdade. O Igor, ele teve um filho com 11 anos de idade. Eu não tô entendendo. Que, inclusive, parou de estudar na quarta série também. Era na mesma turma. Como é que é uma balada de classe? Não tô entendendo. Ah, tipo, o pessoal fechava as janelas com TNT, com aquele pano preto. Mas durante a aula? Não, cara, geralmente era festinha de final do ano. Ah, tá. Geralmente entendi. Era alguma data especial, tipo aniversário da Mariazinha. Na quarta série. Pô, mas a Mariazinha não tem casa, velho. Na quarta série você estampava todas as janelas da escola com pano preto pra fazer baladinha aí, mano. A Mariazinha mora na escola. Mas peraí, a Mariazinha não tinha casa, velho. Por que a festa não é na casa da Mariazinha? É que vamos mudar. Eu sou muito, tá fazendo umas mentiras aqui. Mentira essa história. Eu vou contar a minha história aqui. De primeira balada. Eu vou contar mesmo. O Luiz vai cair da cadeira de rir. O cara quer me contar que na quarta série a Mariazinha fez a balada na sala. A mãe da Mariazinha deixar. Na sala? Nossa. Não, não, o problema não é a mãe deixar, o diretor deixar uma balada. Mas o diretor não deixava. Essa é a pergunta, era legalizado? A gente fazia as festinhas, aí o diretor chegava em algum momento e acabava com quanto tudo. Quanto mais você conta, mais... Oh, eu vou contar a minha história. Calma aí, Luiz. Cara, eu tô passando Luiz tá respira. Okay. Vou contar a minha história de primeira balada. Vocês lembram da primeira balada de vocês ou não? Eu lembro a minha. A minha foi muito interessante porque foi assim: era uma excursão de colégio, que já não faz o menor sentido. E a balada foi num lugar que nem existe mais lá em Santos, mas foi num lugar porque ia um ator da Malhação na balada. Olha só quem eram os ídolos da época, né? Isso aí é o cabeção lá. Eu não lembro quem era, mas era alguém da época da Malhação do Judô. Da Malhação, ou seja, muito tempo. Não, o cabeção já é. Já era mais novo. Era um negócio bem mais antigo. E aí tinha, ia ter um cara da Malhação e aí teve uma excursão. E aí, na balada que você percebe como homem e mulheres são coisas diferentes, né? Como a mulher com 15 anos já tem uma mentalidade de 25 e o homem com 15 tem uma mentalidade de 7. Ah, sim, com certeza. É impressionante como o homem, né? Tipo, não evolui. É um bobão. É uma criança pra sempre, né? É impressionante isso. Porque as meninas, cara, estavam todas arrumadas. Tipo, sei lá, 11 anos de idade. As meninas tudo arrumadinha e não sei o que, de vestido, e dançando na balada, e fazendo aquelas dancinhas e blá blá blá. E os meninos estavam brincando de pega-pega na balada, brincando de esconde-esconde. Na balada, tipo, a gente correndo na balada, peguei, não sei o que, tu sabe? Criança, muito criança mesmo, numa balada, a gente não sabia o que tava fazendo lá. Não, a gente não fazia ideia do que era aquilo, a gente não sabia onde a gente tava. Sim. E as meninas estavam lá porque queriam ver o cara da Malhação, o galãzinho e tal, e todos arrumadinhas dançando e blá blá blá. E a gente brincando de esconde-esconde, velho. Tirando sarro das meninas? Lógico, né? Puxando vestido, desamarrando a chuquinha no cabelo. Coisas de homem muito adulto, né? Que faz isso até hoje, né? Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada! Como é que foi a sua primeira balada? A minha primeira balada foi no Baile do Havaí. Baile do Havaí. Baile do Havaí é bom. Baile é bom. Do Havaí é bom. É bom, cara. Sabe por quê? Tem cidades específicas que sempre tem uma festa, que é a festa do ano, assim. Aí tem a balada que é essa festa. O Baile do Havaí, ele geralmente acontece no fim do ano, então tem toda aquela coisa de celebração, e é um baile mais família, porque daí eles trazem bandinhas, e vendem mesa, tem as mesas de fruta. É um baile que... balada maravilhosa. Mesa de fruta. Você tá no meio da balada, vai lá, come uma banana. Aliás, imagina, a mina pega uma banana pra sensualizar na balada, ficar comendo, assim, pra olhando pra você. É, no interior, né? Tipo, então, a banana foi colhida na fazenda do vizinho, assim. É legal. A DJ é a Bela Gil da balada. Pois é. É verdade, nunca pensei nisso. E aí, cara, só um minuto, preciso beber água. Eu ri tanto que minha garganta... Ele saiu, meu. Levantou e foi embora. Levantou e foi embora. O Luigi acabou de deixar a bancada pra beber água. No meio da história dele, vocês lembram da primeira balada de vocês? Eu lembro da minha primeira balada. Como é que é? Como é que foi, Igor? Minha primeira balada... Mas tem que ser história boa, Igor. Não é pra falar qualquer coisa. Não, okay. Minha primeira balada de verdade foi quando eu tinha 15 anos. Que era numa balada chamada New Time. New Time, bom nome de balada. E era em Santo Amaro da Imperatriz, uma cidade ao lado de Palhoça. Só aquela balada, as pessoas iam naquela balada pra morrer. Porque tinha assim, cara? Uma balada gótica. Desculpa, gente, eu voltei agora pra você pegar água. Como é que é uma balada feita pra morrer? Uma balada gótica, é uma balada no cemitério. Não, é porque... A minha mãe era muito preocupada de me deixar ir nessa balada, porque... Nossa, por que será, né? Muita gente... Uma balada onde as pessoas morriam. A galera morre. É, então, muita gente... Realmente tiveram casos de gente que morreu de um segurança. Lembrei de uma outra história agora. Cacete, conta. Tá, aí, tipo, aquele dia, felizmente, não morreu ninguém. E a gente foi pro show do Fat do Slim, que é uma dupla de gordinhos que são DJs e tal. E a gente tava... Qual é o nome? Fat o quê? Fat do Slim. Faz sentido. Né? É tipo Fat Family, né? É, tipo isso. Tem o nome, tem a gordura já no nome. Eu acho que tá misturando dois DJs aí. Não, não é Fat Boy Slim, não? Fat não. Boy Slim tem Fat Duo. Fat do Slim, que é uma dupla do Rio Grande do Sul. Não, mas é só Fat Boy Slim, não é do Rio Grande do Sul, não. Vou saber. Tá certo, o Igor tá certo nessa. Mas eu sou Fat Du. E aí? Não, eu tô certo sempre. Luigi, que é um retardado. Você falou o nome errado, o cara acabou de corrigir. Sem briga na balada, senão eu vou chamar o segurança aqui. Sem briga na balada, senão o segurança entra aqui. Vai. Então, aí eu fui na primeira balada, eu tava com a tia de um amigo, e esse amigo a gente tava tudo curtindo e tal. Aí tinha uma novidade naquela balada, que era a pista giratória, sabe? Que tinha pista giratória? Que eles tinham acabado de instalar um local no meio da pista, que ela ficava girando. Legal. E aquilo era novidade, né? É um lugar bom pra você vomitar, na verdade. É, exatamente. Depois você bebeu três tequilas ali, já vai ali pro meio da balada. Já... Não faz muito sentido ter uma pista giratória dentro de uma balada. É um touro mecânico de balada, cara. É que antes devia ser uma concessionária, tinha um carro. Eles tiraram o carro pra ser uma balada. E aí, cara? Aí a gente chegou umas 9 horas da noite, umas 3 horas da manhã, já tava todo mundo muito louco. Eu tava dançando com a tia do meu amigo. E eu... a tia do meu amigo? Cara, só porque ela era nova, ela tinha 19 anos, eu acho, tá. Eu tinha 15. Tá. Aí a gente tava dançando, eu tropecei, eu caí. Opa! Eu fui tentar me segurar e derrubei ela junto. Ah, boa, ótimo. Na pista giratória. Ótimo parceiro. Olha que coisa gostosa de se fazer na balada. Aí, tipo, ela caiu, ela levantou, porque ela tava dirigindo, e ela não tava bebendo e tal, ela levantou e vazou, foi no banheiro se limpar a calça, sei lá. Só que eu tava muito ruim, muito bêbado. E aí? E eu fiquei caído no chão na pista giratória. Girando? Tipo, passando, assim. Com as mãos abertas, assim, na pista giratória, girando sozinho. De repente, a pista nem era giratória. A impressão que dava é que era. Eu tô começando a pensar nisso, porque não faz o menor sentido. Tava a pista giratória no meio de uma balada. Eu acho que não era a giratória, porra nenhuma. Ele que tava bêbado. Aí, cara, eu não conseguia levantar, porque a pista giratória não me deixava levantar. Eu ia, tipo, pisava em falso e caía de novo. Quando um amigo decidiu me ajudar a levantar, que ele me pegou assim, Igor, levanta e tal. Não. O cadastro do meu tênis, ele ficou preso No giro. Nossa. Na gretinha, no vão, entre a pista normal e a pista giratória. Caralho, você foi arrastado pela balada, girando? Eu tô imaginando a cena aqui. Eu não fui tão longe, assim. Tipo, fui do 1,5 m, aí ele me levantou. Só que quando eu levantei e que eu puxei o pé, o tênis ficou. Nossa. E eu pisei só de meia. Na balada. No chão da balada às 3 horas isso da manhã. Ah, esse é o pior horário, é das 3 às 4, que é quando os caras já estão jogando bebida no chão, já estão vomitando. Não, se eu soubesse o que tinha no chão da balada às 4 horas da manhã... Você pisou de meia? De meia. Que gostoso. Nossa. Eu tinha ido pro pronto-socorro tomar uma injeção de tétano na mesma hora. Que gostoso. Tudo isso é só pra ele contar que ele sujou a meia dele. É, ué. Sujou uma meia na balada. Eu sujei a meia, sujei a calça, a camisa, porque eu caí na balada. Derrota. Não é todo dia que se suja uma meia na balada. Inclusive, deixa eu até pegar uma história aqui de um leitor do Não Sabe, uma leitora que mandou uma história que tem parecida. Você foi beber água, daqui a pouco você foi tirar uma dúvida. Você foi na Havaí beber água aí. Queria tirar uma dúvida, como é que as pessoas morriam nessa balada? Cara, é verdade, com a porra giratória. Será que era? Claro que era. Degolados, não. Teve um caso de um cara que foi entrar com heroína na balada. Ele levou a Viva Negra. Aí o segurança foi revistar ele. E espetou a mão na seringa de... Ah, não! Não. Foi o segurança que morreu. Morreu. Não. Fora esse. Da quarta série lá. Vai. Fora esse, tiveram pessoas que morreram baleadas lá dentro, que entraram armadas e fizeram um conflito de gangue. Isso é normal. Isso aí acontece. Mas era preocupante, porque era tipo todo mês. Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada! Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada... Antes do Luigi contar a história do baile vaiano dele aí, deve ser muito boa, eu vou contar a história da Tata Elisa, que mandou aqui pro Não Ovo, pelo Twitter, na DM do Twitter, que eu pedi história de balada lá, ela mandou, e é parecida com a sua, né, que você falou que pisou de meia na balada, a dela é num nível um pouco diferente, é um pouco pior, eu diria. Escuta só a história da Tata. Eu não vou ler ela, vou tentar explicar, que eu acho que eu entendi, é melhor do que ler. Ela tava numa balada, e aí um certo momento ela tava um pouco alcoolizada, obviamente, queria dançar e tal, tal, e tirou a bota na balada pra poder dançar, porque, né, às vezes a mulher vai com salto e tal, e aí quer curtir mais a noite. Uma coisa muito interessante de mulher na balada é isso, porque a mulher, ela tem a roupa de ficar bonita e a roupa de dançar, no caso, tirar o sapato e não pode ser a mesma, levantar, né? O vestido, e nunca pode ser a mesma, né? Não ou dá. Você vai bonita ou você vai confortável. Curtir. Exatamente. Não tem um meio termo. Então a mulher sempre vai levantar a calça ou dobrar o vestido. Pois e tirar, né, o sapato. Pois é, melhor não ir bonita, melhor ser confortável, ué. Vai de tênis. Pois é, vai de sapatilha, vai de melissa pra balada. Pronto, mais fácil. E aí ela tirou a bota, botou num canto na balada e começou a dançar. E aí um cara, provavelmente um pouco bêbado, mijou dentro da bota dela. Nossa senhora! Mijou dentro da bota dela. Só que daí chegou naquele horário, que é o horário, né, do vômito no chão, que ela teve que botar a bota de novo. Que ali das 2 da manhã às 4 da manhã. É, por aí, entre as 2 e as 4. Mas entre 3 e 4. Fudeu, né? Nossa, e aí ela botou o pé dentro da bota de novo e a bota tava toda mijada. E aí ela imaginou, puta, caiu água, caiu cerveja aqui, continuou dançando na balada com a bota toda mijada. E aí quando chegou em casa, ela devia estar com um chulé de mijo. Nossa, imagina que horrível. Que eu acho que não dá nem pra descrever nesse momento. Muito obrigado, Tatá, pela essa história maravilhosa. Virou uma galocha. Realmente uma ótima história. Com aquele cheiro de isoporitos entre os dedos. Assim, nossa. Isoporitos. Isso fez eu lembrar de uma história breve, posso contar rapidinho? Claro, deve. Não, conta antes. Não tá aqui pra contar mas isso. Mas o Havaí vai ficar pro próximo bloco ainda. A história interessante que foi numa das primeiras baladas que eu fui, eu acho que em geral no interior, não sei se todo mundo, mas eu, as primeiras baladas que eu fui eram baladas de formatura de conhecidos, boa, baladas que acontecem depois de algum evento que tu acabou indo, certo. E aí foi ficando pra balada. Balada de formatura é bom, cara. E aí eu lembro que eu tava com uns amigos assim, meio de canto, porque todo mundo muito novo, não conhecia muito bem ainda o esquema ali da balada, como é que funcionava o protocolo da balada. Não sabia jogar. A gente tava olhando, vendo como é que funcionava. E aí nisso, a gente viu um cara fazendo xixi num cantinho, mijando dentro de uma garrafa de cerveja. Ô, louco! E aí ele mijou na garrafa de cerveja, deixou no canto e foi embora. E aí a gente ficou ali e tal. Daqui a pouco veio um cara bêbado pegou a garrafa. E aí, cara, na nossa cabeça, e na minha pelo menos, ficou o desespero de avisa esse cara que é mijo e estrago a vida dele. Porque ele tava muito com cara de caramba, achei uma cerveja. Cara, ele devia ter percebido na hora que ele pegou a garrafa, cara, tava quentinho. Não, mas é que foi tipo, depois de um tempo, acho que já tinha esfriado. Mas, cara, Deus não seria tão generoso com uma pessoa nesse encontrar, ponto. E aí o cara, ele pegou a garrafa e saiu. E a gente não viu o que aconteceu, mas... Ah, bebeu, com certeza. Possivelmente com certeza, ele bebeu. Eu, sertanejo. Eu quero acreditar. Ele bebeu. É, fica a dica de não encontre cerveja na balada. É, não beba qualquer coisa na balada. Sinal de balada é só ladeira abaixo. Se você ficou até 3 horas da manhã numa balada, meu amigo, esqueça sua dignidade. Como minha mãe já tudo dizia. Tudo que sua mãe te ensinou, que não vai sobrar nada. Não sobra nada de você. Como minha mãe já dizia, nada de bom pode acontecer depois das 2 da manhã. Não acontece, o pior que não acontece. Não acontece mesmo. E no baile havaiano aconteceu? Ah, então, o baile Havaí que aconteceu, né? Não é baile havaiano, respeita, pô. É baile do Havaí. Ah. Qual era a noite do Havaí? É provavelmente era baile do Havaí. Tanto faz. Alguma coisa do Havaí, continua. O que acontece? Eu tinha 11 anos, né? Eu nunca tinha ido numa balada, etc, etc, etc. E aí, quando meu irmão me convidou pra ir com ele e a namorada dele, porque, como eu disse, era um evento onde iam casais, né? Sim. Você via ali o prefeito, você via o vereador, o açougueiro, que você nunca via, ele tava lá. O açougueiro na balada. E aí, avental do Masterchef. Exatamente. E aí tem com toda aquela. Perlil de porco, assim. Né? Tem toda aquela preparação psicológica por parte da sua mãe, que você está indo numa balada, né? Ao contrário da mãe do Will, que deixa ele numa balada onde pessoas morrem, a minha tava bastante preocupada. Então ela falava: filho, não vai beber, filho, cuidado com os bêbados, filho, cuidado com as drogas, filho, cuidado com a maconha. Mal sabia ela que você ia virar esse cara depois, né? É, pois é. Filho, cuidado com o degrau. Tadinha. Filho, olha pros dois lados. Filho, obedece teu irmão. Filho, não dança muito. Filho, não bebe água quente. Filho, não bebe. Ok, já entendemos, entendeu? Luiz. Entendeu? Aí acontece. Porra. Cheguei na balada, cara. E eu era moleque, todos os meus amigos, coincidentemente, estavam naquele dia, né? E porque vários pais foram, né? E aí, baile do Havaí, todas as mesas tinham frutas. E adivinha o que a gente ficou fazendo? Comendo. Não. Guerra de comida. Guerra de comida. Nossa, que senhora do meio balada. Tudo começa com uma pequena uva que você joga no seu amigo do lado, na pouco, mesa. Daqui a pouco uma jaca. Cara, eu sei que isso foi ficando mais sério, e aí foi juntando turminhas. Como eu disse, a gente tinha os grupinhos, a gente tinha os WhatsApps, né? Olha o nosso. E aí os WhatsApps. Passados da fruta. Exatamente. E aí tinha um grupo que era um pouquinho de idade mais avançada, que era os pé de cana. Ah, cara, você tá brincando, nossa, cara. Senhora. É como se você vivesse no GTA, sim, velho. Tem gangues. E aí o que acontece? Tipo, no meio da balada tinha uma passarela que onde iam desfilar as princesas havaianas. E aí eles ficaram no lado, a gente do outro, e eles jogavam, pega aqui, eu jogava uma maçã. Pega jogava aqui. Melancia. Jogava. Calma. E aí. Vai chegar. Spoiler, e aí spoiler. Todo mundo jogando, naquela festa, cara, de repente, vê uma melancia do lado deles e cai no meio da gente assim, aquela voou a melancia pra todo lado, voou a melancia toda meu a molecada. Deus, cara, que balada é essa? Sujou a roupa e aí foi aquele negócio liso, a molecada começou a cair. Cara, foi tão divertido. Melancia, foi tão divertido. E aí eu olhei no relógio assim, era tipo 3 horas da manhã. Eu nunca tinha ficado acordado até 3 da manhã. Eu tava caído no chão, sujo de melancia e jogando. O melhor dia da minha vida. Cara, aquela foi a melhor balada da minha vida. Eu imagino que todas as outras baladas. Que pode ser melhor que isso, cara? Que brincar de guerra de comida dentro de uma balada. Pra quem ficar dançando, bebendo, pegando mulher. Ah, é, exatamente. Muito mais divertido você brincar jogar de guerra de melancia. Cara, então eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que eu saí assim, todo sujo, tava parecendo um porco, tudo cheio de melancia. Cheguei em casa e falei, Juninho, o que aconteceu? Achou que era sangue. Brigaram com você. Falei, não, mãe, eu fui na balada, mas fiquei jogando melancia. Briguei com a melancia. Eu quero ir de novo. Você nunca mais vai sair de casa. E foi assim a minha primeira bala. Foi uma... Você nunca mais saiu de casa, então. É uma virada de chave na vida do ser humano quando ele consegue passar uma madrugada uma sem a mãe. Uma madrugada sem a mãe. É uma boa primeira balada, hein? Uma feira. Foi divertido. Me lembrou de uma outra boa balada que eu tive que estava junto com você. Começou, né? Ah, baladas boas comigo? Começou. Começou as histórias que a gente começa a incluir aqui. O Igor e o Brian, eu acho que não estavam nessa época, né? Não sei se você vai lembrar dessa história, mas é uma história completamente surreal. Eu até antes de começar essa história, eu gostaria que o Davi colocasse uma música de balada aí, que é pra gente entrar no clima. Bota uma música de balada aí, Davi. Esse meu jeito. Muito bem, boa música. Boa, eu acho que justamente essa música que estava tocando naquele momento, que foi uma balada. Uma balada que aconteceu aqui em São Paulo, né? A gente já estava no Não Salve e tudo mais. E aí a gente chegou na balada, eu, o Luigi e o Igor. O Igor não, e o Ivo, né? Olha, primeira vez que o Ivo é citado sem maconha. Primeira vez na história do podcast que o Ivo é citado sem a palavra maconha logo agora, em seguida. Peraí, vou continuar. Vamos

pano. Foi, cara, foi nessa mesma noite, cara. Foi nessa mesma noite. Que noite maravilhosa. É que eu não lembro muito bem disso, porque Jesus também já tava meio alcoolizado. A única coisa que eu lembro é que essa balada tinha uma... Ela tinha uma moça, a moça que vai fazia limpeza, que ela ficava dançando. Começou a dançar com a gente. Uma sorada. A gente pagou uma tequila pra moça na limpeza. Cara, esse dia foi o tava dia... Muito louco, tava muito louco essa balada. Que a gente foi no show da MC Maiara, cara. Cara, esse dia tocou MC Maiara e Vini. Tocou o Vini. E Vini mexe a cadeira no que mesmo show. Cara, opa, foi uma balada mágica. Olha a combinação. Não, vamos fazer uma balada, vou chamar a MC Maiara e o Vini. E o Vini. Não faz o menor sentido. E um sósia do Cid pra brigar com o Cid e mendigos pro Luiz de deitar. Cara, realmente uma balada. Foi uma balada muito boa, realmente. Foi uma balada muito boa. Até a parte que eu lembro foi bem divertida. Essa balada, ela só não foi a top, top balada na minha vida, porque teve uma outra top, top balada da minha vida, onde eu fui DJ. Eu ataquei de DJ. Ah, não, essa é muito boa essa história. Mas antes a gente tem que contar um pouquinho por que o Cid acabou sendo DJ nessa balada. É porque existia uma balada aqui em São Paulo há alguns anos atrás. Ela já virou, se transformou em outra balada. Não existe mais essa balada? Existe. Vamos citar nome? Não, né? Ah, fala, ué. Então, era a Tiger Robocop. Tiger Robocop. E a Tiger Robocop, volta e meia, ela chamava algumas webs celebridades que ninguém fazia ideia de quem eram. Pra ir lá discotecar e tal. Então, às vezes era lá o arroba não sei o quê, o arroba fulano de tal, o arroba... Até eu já fui DJ dessa balada uma vez com o Ivo Neumann. Você vê o nível. Você vê o nível da balada, eu não entendo nada, não sei nem no meu celular eu sei escutar música. E aí o Cid chegou a grande noite, que era o grande não salvo tocar na balada. É, e aí foi uma balada. Normalmente a balada era num lugar pequenininho, né? Sim. Essa balada foi no Beco, que é uma balada grande ali da Augusta. Era uma balada que cabe bastante, sei lá, quantas mil pessoas ali. Cabe 100 pessoas do lado de dentro e 300 na fila do lado de fora. E eu aqui prestando maior atenção. Ele tava prestando atenção, fazendo um cálculo. Eu falei, não, 100 só? Não, acho que tem umas 12 mil aí, cara. Tá louco. Não, uma balada relativamente grande ali pra ir na Augusta e tal. Enfim, um point de balada, né? E aí eu fui tocar nessa balada, me chamaram pra tocar. E era uma noite de música trash na balada. E aí era uma noite de música trash. Eu falei, porque a Tiger Robocop era anos 90. Anos 90. E assim, eu perguntei pros caras antes de tocar na balada. Falei, o que que eu posso tocar? Eu posso tocar o que eu quiser? Falaram, você pode tocar o que você quiser. Tem carta branca. Você pode fazer o que você quiser aí na balada. Eu falei, opa, mas qualquer coisa, mas eu posso tocar o que eu quiser. Pode tocar o que você quiser. Falei, ah, beleza. Inclusive o terror! Tocar fogo nessa balada. Aí eu falei assim, então faz assim, me deixa no último horário, que é mais garantido. Já tá todo mundo bêbado? É, já tá mais garantido. Tá todo mundo bêbado, tá todo mundo vomitado mesmo. Pelo menos a galera vai se divertir com o que eu for tocar, né? Ah, beleza. Me deixaram no último horário. Aí fui tocar lá na balada. Comecei a tocar umas músicas nos 90. Tal. Quando eu vi que o pessoal tava curtindo, né? Que eu sou um DJ profissional, eu diria, né? Quando eu vi que a galera tava curtindo. Tem visão do público. Tem visão, né? Tô olhando e tal. Tô vendo a galera curtindo. Você sabe o que o público quer. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Vejo nos olhos de cada um. E aí eu resolvi arriscar. Resolvi arriscar e comecei a tocar umas músicas P.O. Box, por exemplo. Opa, ousadia. Ousadia. Joguei um papo de jacaré ali no meio. E aí a galera curtiu pra caralho. Falei, puta, que legal. A galera curtiu P.O. Box. Aí joguei um Tiazinha. A galera curtiu. Falei, caralho, vou começar a destruir agora. Comecei a tocar El Chan. Comecei a tocar Molejo. Carrinho de mão. Badabadabaca. Molejo. Comecei a tocar tudo que me vinha na telha, eu tocava. Aí chegou num certo momento que... É aí que tá o ponto-chave, foi essa música. Aí chegou um certo momento que entrou um cara na balada e eu percebi que ele tava cheio de segurança em volta. Não sabia se o cara era famoso ou não. Ele veio, era um senhor de idade. Ele veio, subiu no palco. Ninguém pediu ele de subir no palco. Veio do meu lado e falou assim pra mim, ô amigo, próxima música, toca um Nirvana. Isso, nesse momento, tava tocando um El Chan no Havaí. Entendeu? Ele falou, toca um Nirvana. Aí eu olhei pra ele, fiz um joinha, né? E toquei a música tema do Pokémon. Aí começou, Pokémon, temos que pegar. E a galera na pista... Se matando, enlouqueci, jogando, tirando a roupa. Pokémon, temos que pegar. Sabe, cara imitando o Bulbasauro no meio da pista? Tava nesse nível, a galera curtindo pra caralho. E aí o cara, eu olhei pro cara, fiz outro joinha, né? Depois que eu toquei o Pokémon. E aí ele olhou, chegou de novo assim e falou: amigo, próxima música, tocar um eletrônico, por favor? O cara é eclético. O cara é mó simpático. O cara só falou isso. Eu não sabia quem era o cara também. Já que Nirvana não vai ter jeito, toca um eletrônico. Falei, mandei mais um joinha pra ele. Acabou o Pokémon, eu mandei uma dança da mãozinha. Parar. Mandei a dança da mãozinha. Cara, nesse momento que eu botei a dança na mãozinha, os seguranças me retiraram. Me segura. Sabe quando você pega um bandido, o policial pega um bandido pelo, aqui por baixo do braço, assim? Os seguranças me levantaram a 3 metros de altura. Arrancaram todos os cabos da picape. Tiraram o cabo, isso eu vi. Tiraram todos os cabos, os cabos da picape. E eu me debatendo. Não, ninguém vai me tirar daqui. Eu vou tocar a dança na mãozinha. Os caras me retiraram ali. O cara conectou outro microfone, aquele senhor que tinha me dado pedido a música, e falou assim: negócio é o seguinte, eu sou o dono da balada. Era o senhor Beco. Eu sou o dono do Beco. Eu não sei porque esse DJ está tocando essas músicas horríveis, mas eu peço desculpa para o público. Todo mundo começou a vaiar o cara. Aqui é um rock, não é? É, porque aqui é uma casa de rock. Aqui é uma... E assim, falaram que eu podia tocar qualquer coisa, então eu toquei qualquer coisa. Você perguntou antes, cara, você viu? Ou seja, a minha primeira experiência como DJ numa balada, eu consegui ser expulso da balada. Eu fui, tipo, retirado de uma forma mágica, tipo filme, assim. É, o pior é que aquele me dia, carregando. A gente nem ficou muito... Tipo, tava eu, o Ivo, tava uns outros amigos, a gente não conseguia ficar bravo com os caras. É porque a cena foi tão engraçada, assim. O cara pedindo desculpa. Gente, desculpa, tá tocando dança da mãozinha, aqui é rock, vou tocar um rock agora. Assim. E a galera putasca, que porra é essa? Eu quero escutar a música tema do Pokémon de novo. A gente ria e a gente olhou, o Cid tava lá com os bracinhos. Eles estavam jogando ele pra fora. Um pra balada, eu adoro balada! Não basta ser expulso do Orkut, não basta ser expulso do Fotolog, eu consigo ser expulso da como balada. DJ de uma balada. Tô em outro nível. É, esse nível eu ainda não cheguei, não. Nunca fui expulso de uma balada. Aliás, faz tempo que eu não vou numa balada. É, né, cara? Eu acho que quanto mais velho você fica, mais vontade de ir pra balada você tem. Eu acho que mais vontade ou menos? Não, menos vontade. Eu acho que é menos que você seja. Pelo amor de Deus, não me expulsem daqui também. Calma aí. O que? Eu falei errado. A menos que você seja um latino que você tá no eterno 17 anos, né? É. Latino, ele vai estar com 50 anos, ele vai estar cantando: eu vou pra balada amarrar a mulher, eu vou beber vodka com energia. O cara parece que estacionou nos 17 anos e vai estar com ruga, cabelo branco, vai estar falando balada. Eu acho que é uma evolução. Por exemplo, eu adorava balada. É igual o Tiririca lá. Eu acho que você gostava de guerra de comida. Quando você começou a ir pra balada que não tinha isso, fora da feira, não era pra você legal. Parou de gostar. Aí você começa a beber, o único lugar que você pode beber escondido da sua mãe é dentro de uma balada, que você sabe que ela não vai lá te ver. Ah, nem sempre, viu? Só que daí vai começando a ficar chato. Velho, você vai ficando com preguiça de balada. Hoje eu tenho preguiça de balada, cara. É, eu também tenho preguiça. A última vez, cara, que eu fui numa balada, mas eu fiquei num tédio. Aí eu ficava mentalizando assim: Luigi, finge que você tá em casa, sentado no sofá. Vendo Netflix, nossa, Breaking Bad. Você não tá aqui. Vai passar. Aguenta até as 4h30 da manhã, que o metrô abrir. Você vai embora. Nossa, cara, mas São Paulo tem isso. Mas aí eu acho que pensando assim, ainda é pior, tá ligado? Porque você pensa que tá em casa, que tá vendo Netflix, aí chega no final da noite e você paga 80 conto na comanda. Não, isso que é pior, tomando cerveja quente em casa. Eu, Luigi, estou velho pra balada. É, eu acho que chega um certo momento da vida, você já não consegue curtir a balada. A não ser quando que tem esse efeito aí, que é quando os pais se separam, o casal se separa. E aí sempre tem aquela divorciada na balada, sabe? Que tem uma dança toda dela. Uma dança, né, própria. Que ela fica ali no meio dos jovens, e aí ela fica dançando sozinha. É a dança da divorciada que eu chamo. Eu acho pior o tiozão no meio da balada. Também tem o tiozão. O cara com 40 anos, com um copinho de energético, um copinho de vodka. Quer pegar a molecada, quer pegar as menininhas. Cara, olha a tua idade, velho. Fica pagando ali as vodkas pra galera. É o rei do camarote. Vira o rei do camarote nada mais é que um adolescente que cresceu. É tipo o Benjamin Button, sabe? Ele tá redentido. Cara, ele tem idade pra ter uma família formada e tal, tá pensando nos estudos do filho dele, e a única preocupação do rei do camarote é qual o champanhe que ele vai tomar no fim de semana. Cara, a balada, você sabe que a balada não é um lugar para os pais, justamente por aquela frase clássica de matinê, que é quando o DJ para a música, pega o microfone e fala: Fulano, é, Igor, sua mãe está te esperando na frente da balada. Rolava isso, tinha isso? Rolava muito. Nossa, mas os caras faziam de sacanagem, não. Eu fazia isso com os amigos meus. Eu chegava no dia e falava, olha, a mãe de um amigo meu tá esperando aqui e não sei o quê, ele não tá achando ele. Pede pra... Fala o nome dele aí no microfone. Aí falava lá, Roberto, sua mãe está te esperando na frente. Aí todo mundo vaiava na balada. Todo mundo tirava sarro do Robertinho, né? É uma frase meio clássica pra matinê de balada. Um pra balada, eu adoro balada. Um pra balada, um pra balada, eu adoro balada. Um pra balada. Tem uma outra coisa de balada que eu não sei se vocês chegaram a pegar isso aí, né? Hoje em dia não existem mais. Assim como os emos foram extintos do... Os dinossauros, né? Foram extintos do planeta Terra. Depois os emos foram extintos do planeta Terra. E também teve um certo grupo que acabou sumindo, que são os clubbers. Vocês lembram dos clubbers? Eu nunca vi. Obviamente não tinha clubber no interior. Não? Quando eu visitava o meu primo, que é de Sorocaba, né? E aí ele me mostrava os... Olha, aquilo lá é clubber, cara. Olha só. Eu falo, nossa, que cara muito louco. O que é um clubber? O clubber nada mais é de um cara que adora música eletrônica e adora balada. Quero balada, balada. Ah, o clubber, então, é aquele cara que para no postinho de gasolina, coloca a picape pra tocar o som fica bebendo... Não, esse aí é o retardado. É, esse é só o retardado no postinho. Não sabia diferenciar o... Que tem caras que eles não se contentam só em ir pra balada. Eles querem ter a balada dentro do carro deles. Ah, é verdade. É, que tem cidade que não existe balada, existe o carro de som. Nossa, é a festa do automotivo, né? É. A balada Ed automotiva. Toca Ed Lemon, toca Miss Maiara, toca o... Toca essas coisas aí. Só isso. É, os caras fecham a rua pra tocar, essa é a balada. Saveiro Pancadão, o som que estremece. Tem vários assim. Estremeceu o áudio aqui. Realmente, então, esse é o tipo... esse é o tipo de balada de pobre muito boa, porque você não precisa gastar pra entrar, não precisa pagar pra entrar na rua, né? O DJ é um cara que tá tocando um som do carro, né? Tá tocando... O cara pode botar, sei lá, as melhores Jovem Pan, né? Que tá todo mundo feliz. Summer Hits ali, né? Summer Hits. E a cerveja não custa R$38, né? O cara compra a latinha de isopor ali, custa, sei lá, 4, 5 o litrão. Isso é bom. Então é um custo-benefício bom pra quem tá duro. Ótimo. Mas o ouvido, cara, vai ficar umas duas noites. Não. Aí não. Daí... É, tem essa. Melhor você não contar com isso, não. Mas os clubbers, eles eram seres. Eles eram seres humanos, pelo incrível que pareça. Eles eram seres humanos. Seres da noite, que gostavam de baladas. E eles tinham um jeito próprio de se vestir. Eles peraí. Eles são da noite e eles têm um jeito... Eles são góticos. Não são góticos. Pelo contrário. Eles são coloridos. Eles são o oposto dos góticos. É, são meio coloridos, entendeu? Eu lembro que os clubbers usavam pulseiras. Várias pulseiras no braço. Pulseira de bolinha. Pulseira fluorescente, tinha muita coisa fluorescente, porque daí pega na luz negra. Então pega na balada, aquelas coisas que, né, só pisa, só... Tipo, ele virava um abajur da balada. Aquele cara que tem o bico que fica piscando no... Que bico? O bico do peito? É, tipo, não, tipo aqueles bicos de bebê, que é tipo um colarzinho. Isso! Tem o bico. Isso! Tinha clube. Menina que usava chupeta na balada. Sim, sensacional. Usava chupeta. Você falou de neon aí, a primeira vez que eu vi neon, eu fiquei tão horrorizado assim. Aí eu tentei tirar. Assim. Eu tentava tirar foto com flash, não aparecia, eu ficava triste. Pode continuar aí, caipira é uma merda. Eu tô com uma dúvida. Fala. O Etevaldo era um clubber? O Etevaldo era um clubber. Era um clubber. Tá. Foi o primeiro clubber. Ah, o Etevaldo foi o primeiro. Olha, bem lembrado, Etevaldo é o primeiro clubber do Brasil. E aí os clubbers, eles tinham essa pegada de gostar de música, música alternativa, balada e não sei o que, e se vestiam de forma diferente. E tinham duas coisas clássicas de clube, que era o pirulito, né? Que usavam pirulito na balada. Tinha a chupeta, que as meninas usavam chupeta na balada. E tinha também o famoso apito. O apito, cara, de balada. O clube, ele era basicamente o pessoal que não se desapegou da matinê. Levou o pirulito, a chupeta. Continuou com 4 anos até. Eu acho que é por aí. Hoje em dia eles já não existem mais, foram extintos aí da face da terra. Eles cresceram. Mas você fica imaginando uma pessoa que leva um apito pra balada. Ou seja, ela não está contente o suficiente de ter uma música na balada, não. Não, ela tem que fazer o seu próprio apito de balada, né? E aí que surgiram, né? Nessa época aí que surgiram os famosos gritos de guerra da balada, que o principal deles até hoje é o... Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, nunca viu esse grito de guerra, cara? Isso. Era o melhor grito de guerra demais, de balada. Cara. As pessoas começavam a gritar, a balada inteira a fazer ai. Cara, que balada maravilhosa. Teve uma vez que eu tava na balada e tava tocando aquela música assim. Aí quando ele fazia, eu puxava assim, Planeta Xuxa! Foi uma das que foi expulso aí. Planeta! Aí todo mundo começou e eu fiquei mó feliz. É como se você tivesse a ola, feito a ola do estádio de futebol. Criou um meme na balada. Saí da balada assim, ó. Você viu aquela hora do Planeta Xuxa, gata? Fui eu. Esse negócio que você falou, viu? Não sei o que lá, gata, me lembrou da pegação de balada. Pegação que eu acho que é um assunto bom pra gente encerrar. Eu sempre fui péssimo em pegação. Assim, eu sempre fui péssimo em pegação a vida toda. Eu não sei como que eu consegui arrumar uma namorada. Mas em balada, eu sempre fui uma tristeza, cara. É que em balada é muito mais difícil, porque não dá pra conversar com a pessoa, né? Geralmente é balada, mais fácil, cara. Mas estranho. Realmente, balada aí tem, é um pouco diferente. Tem um ponto interessante que é o seguinte. Fora da balada, se o cara não é muito bonito, ele ainda pode conversar com a menina e provar pra ela que ele é um cara legal. Exato. Ele pode ser um cara legal. Na balada, se o cara não é bonito, nerd, fudeu. Né, não, mas é verdade. Na balada, fora da balada, o cara pode ser legal, pode ser divertido, o cara pode ser um monte de coisa. Na balada, você não tem... Você tem que saber chegar. Você não tem muitas coisas, entendeu? Ou você tem que falar o mínimo e pegar o máximo. É meio difícil, né? Eu lembro que todo pós-balada, assim, juntava meus coleguinhas, assim. E aí, pô, ontem eu beijei 3. Pois é, pô, cara. Pô, ontem eu beijei 4. E você, Luigi? Cara, eu tomei 2 latinhas de Coca-Cola. É o funk. Aí você balada, é obrigado a mentir, porque se ninguém quer ser o Vasco da Gama da balada. Eu falava a verdade, porque todo mundo ia descobrir uma hora que eu não pegava ninguém. Então eu já falava, não peguei ninguém. Mas ninguém quer ser o Vasco, então ninguém quer ficar por último. Então... Tinha cara que faz rank na balada, né? Que acha que tem que ir pra balada e pegar 38 minas. Tipo micareta. É, passa. Cara, me diz uma coisa. Eu não sei se eu... sapinho. Eu realmente tô ficando velho. Qual é a graça de você ficar beijando na boca? Beijar na boca. Qual é a graça de você beijar na boca? Não. Beijar na boca na balada. Você vai lá dar um beijo na boca. Beijo na boca. O Luigi tá falando de beijar pessoas diferentes na boca. Ah, várias pessoas. Porque, tipo, existem coisas muito melhores que beijo na boca, entendeu? Sim. Mas na balada você não pode fazer. Você até pode, né? Quando você é adolescente, você tem 17 anos, você fica lá na balada beijando menininha. Agora muito me preocupa adultos que vão pra balada pra beijar na boca, que você fica beijando na boca. Não, mas às vezes uma laranja. Às vezes chupa uma laranja. O Luigi, ele tá muito apegado às frutas. Vai transar. Não, mas às vezes o negócio que é um primeiro contato ali, entendeu? É, você beija na boca pra ver se rola. Não, o cara quer. Rola química. Ele quer beijar na boca. Química do mal. Ele quer falar pros amigos dele. Quer beijar na boca. No zap zap lá, no grupo Os Garanhões da Madrugada. Ele lembra assim: ontem eu beijei 7 meninas na balada. Na parabéns, boca. Cara, você tem 32 anos. Não, mas tem que falar que foi na boca. Assim, não, tem na boca. Beijar pode ser no nariz. Né? Pode ser beijo. Cumprimentou a mina, beijou. Eu tinha um amigo que ele tinha uma tática pra pegar a menina na balada. E era uma tática muito, muito boa, uma tática bem interessante, que era o seguinte: ele comprava uma cerveja, aí ele pedia 2 canudos pra menina. E aí um canudo, ele pegava um canudo azul e um canudo rosa. Então o que ele fazia? Ele ia tomando cerveja de canudinho. De canudinho azul. E aí ele chegava na mina e meio que dava a entender, e aí, não quer tomar no canudinho rosa? Nossa. E aí quando a menina tentava tomar no canudinho rosa, ele pá, pegava. Nessa época ele já tinha 40 anos. Não, então, esse amigo meu que é o Leandro, lá de Santos, cara, eu achava isso a coisa mais ridícula do mundo, só que o mais bizarro é que ele pegava a mina pra caralho. É ridículo demais, cara. E ele pegava muita mira com isso, cara. Bebendo cerveja de canudinho. Nossa, quem diria? Você tem ideia. Quem diria? Você tem ideia? Então tem cara, tem cara que tem talento pra bola. O cara entra. O cara, ele já vai naquele, né? Ele olha, ele já sabe quem vai, ele é sabe o tático. Caçar. Eu chegava na balada e ficava perdido. Falei, cara, eu. O que, não que eu sei. Faço aqui, né? O que eu vou falar pra essa mina? Tava bem com você? Eu tenho um problema de me posicionar na balada. Não sei onde eu fico. Eu também tenho. Eu gosto de ficar perto do bar hoje em dia. Eu gosto de ficar perto da saída. Então, perto do bar também às vezes é ruim, porque às vezes fica muita muvuca perto do bar. E aí, na pista eu não sei dançar, então não é ruim ficar. E aí você fica naquela, caralho, onde é que eu vou ficar? Daí, tipo, sei lá, você fica na escada, tá aí ligado? Você não sabe o que você faz. Aí você fica no canto escuro, triste. Chorando. Você se tranca no banheiro e fica esperando acabar a balada. É melhor ficar em casa mesmo. Pois não, mas você falando desse negócio de pegar a mulher na balada, eu também tive muita dificuldade. Só que como eu era o cara que sabia mais ou menos conversar lá... Ah. Eu era na balada? Eu era o cara do esquema. Então o brother meu queria ficar com a mina. Você era psicólogo, ele, né? Ele falava pra mim, ô, vai lá e fala com a mina, não sei o que lá. Ah, boa. E teve... Cara, nossa, teve uma história. Uma vez eu fiz um brother meu ficar com a mina. Como, e o é, meu... que você, como é que você fez isso? Ah, eu conversei, ó, não, então... Assim, eu achei que eu era um fracassado e não saber pegar a mina na balada, mas o Igor, ele consegue ser pior. Agenciar. Ele é o cara que agencia. Ele é o cupido da turma. Mas sempre tem um cupido. Meu nome é Igor e hoje estou aqui para falar sobre o meu amigo Joãozinho. Você tem um minutinho para falar sobre o Joãozinho? Olha só, o Joãozinho, como ele está bem vestido hoje, com uma casa, Calvin Klein, que ele pagou R$250 o tênis dele. É o Shop Time dos amigos. Calado. Olha que cabelo belo. É, Ciro Bottini. Agora vem o melhor, Camila. Ciro Bottini da balada. Vem o melhor? Ele está usando um perfume Ferrari que você só vai poder sentir o cheiro quando você abraçá-lo. Mas o que eu te falei ainda é que ele está solteiro. Ele está solteiro. Era mais ou menos assim que você fazia a abordagem? É mais ou menos isso. A gente quase resumiu, então. Cara, uma vez eu apresentei o Michael, um amigo meu de Palhoça, pra uma mina. O Michael. Olha só o nome do cara, o Michael. O Michael é conquistador. Cara, ele tava muito, muito bêbado. Aí eu fiz ele ficar com a guria e atrás de uma escada. E eu fui ver, tipo, eu fui olhar assim, tipo, só pra perceber. Foi lá ver se o Michael tá fazendo. Só pra ver se o trabalho foi bem feito. É, se eu tinha conseguido chegar no ponto máximo. Ele tava se beijando mesmo. Tava se beijando. Só que ele tava muito bêbado. Você tirou foto. E ele ficou enjoado. E ele não. Vomitou. Ah, não! Ah, isso na não boca tava dela. Propaganda. Ah, não! Só porque eu tinha que encerrar, mas não sei se eu vou me encerrar com vômito. Aí, cara, ela, recebendo vômito na boca, vomitou. Não! Aí eu vendo aquilo... Vomitou? Vomitei. Cara, que balada é essa, cara? Cara, tipo, depois outra mina que passou... É a festa do vômito. Umas cinco pessoas vomitaram. Flash mob de vômito, cara, na balada. Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada! Um pra balada, eu adoro balada! Um pra balada... Essa história me lembrou, acho que uma história que dá pra gente encerrar o assunto. Pra não terminar assim, né? Pra não terminar com vômito, vamos terminar com a história de uma balada, que é a história da balada da Cagona de Curitiba. Ótimo. Eu acho que é uma história melhor do que se acabar com vômito. Exatamente. Vamos encerrar com essa, então? Vou contar, pode ser? Conta aí. Manda. Acho que vale, é bom. História boa. História da Cagona de Curitiba, quem não conhece, é um post clássico do Não Salvo. É uma menina que foi num bar em Curitiba, óbvio que era na Rússia brasileira, né? Óbvio. Claramente. E ela foi num bar chamado Soviético. Lá na... Olha o nome já do lugar, né? O Soviet, né? Que tem tudo a ver com a Rússia brasileira de fato, né? É. E aí, nessa balada, existe um drink chamado Hell. Esse drink chamado Hell, ele serve 6 pessoas, né? E é um drink forte pra caramba. Eu bebi já, eu fui pra lá depois. Eu bebi esse drink, você tem que tomar em 6-4 pessoas, cara. Mas como que é? Tipo, um monte, cara, de mistura? Ele é uma mistura de catuaba com vodka. O cara pega tudo que tem no balcão do bar e coloca numa taça gigante e dá. O nome já sugere que vai dar assim. Problema. Ah, com certeza. E pelo nome, né? Hell. E outra, você tinha que tomar de canudinho. Então, o negócio é potente mesmo. É porque eles colocavam fogo em cima. É, os caras... Nossa, pra você ver como é alcoólico na parada. Eles tacam fogo na bebida. Era gasolina que se tomava. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eles tacam fogo na bebida, é verdade. Tacam fogo na bebida. E aí, pra... A história da cagona aí, que é um ótimo apelido, inclusive, começa quando ela resolveu beber esse drink que serve 6 pessoas sozinha na balada, né? E aí ela falou, não, eu bebo muito, vou beber sozinha porque eu sou foda. Eu sou... Eu sou bêbado. Eu gosto de beber, quero beber, vou beber. Sou bêbado. Aguento muito. Beber o drink sozinho. Obviamente, quando você bebe um drink que é feito pra 6 pessoas sozinho, de uma vez só, não vai dar certo. Vai parar no inferno. Felizmente ela não vomitou no momento, mas ela foi no banheiro. E aí no banheiro ela teve um desarranjo intestinal, como diria a minha mãe. Ela teve um desarranjo intestinal e se cagou inteira. Nossa. Sabe quando a pessoa vai... Sabe, quer dizer, provavelmente vocês não sabem, que deve ter acontecido com você, mas ela tava tão bêbada que ela esqueceu que tinha que levantar a tampa da privada. Nossa. Entendeu o nível? Isso pode acontecer, isso é... Acontece, né? E ela se cagou inteira dentro da cabine do banheiro, e aí, não sei se por causa da bosta toda que ficou grudada ali e tal, ela vomitou também em seguida. O negócio é que encontraram só o braço dela, do lado de fora, por baixo... Da cabine do banheiro. Só o braço, assim, esticado. Alguém arrombou a porta pra ver o que aconteceu. Tem um braço, né? Será que tá acontecendo aqui? Arrombar. Ela tava de cabeça pra baixo, dentro da cabine do banheiro, toda cagada, toda vomitada, besuntada de bosta, né? Aquela cena bonita. E aí chamaram os seguranças lá, né? Foram as seguranças femininas lá ajudar ela, né? Porque, né? Ela tava numa situação um pouco indelicada. E aí tiraram uma blusa dela, um casaco de... Qual é o nome? Lã de alpaca. De lã de alpaca, tiraram o casaco. Porque tá tava todo embosteado o casaco, né? Então tiraram pra ajudar ela e chamaram o SAMU, né? Botaram uma outra roupa nela, chamaram o SAMU, né? Chamou o SAMU, chegou o SAMU levou a cagona, e aí depois ela foi reclamar no Facebook, aí que tá a grande situação do post, que ela ficou fazendo textão no Facebook, reclamando que a balada, o soviete tinha roubado a blusa de alpaca cagada dela. Que era um absurdo, que ela foi assaltada na balada. Onde já se viu? Onde já se viu uma coisa dessa? A pessoa foi assaltada na balada, né? Então ela começou a reclamar, e aí a gente fez um post no Não Salvo contando essa maravilhosa história, que ficou eternizada com uma cagona de Curitiba. Que hoje você vai no soviete, e o mais legal de tudo é que lá no finalzinho do... onde você entra na cabine dela, no Foursquare Square, você consegue dar check-in na cabine da cagona de Curitiba. Simplesmente sensacional. Acho que encerra bem essa história aí. Eu ainda quero ir na balada de quarta série do Igor. Fechavam todas as janelas. A cagona de Curitiba não é mais interessante. Eu quero ir na baladinha de quarta série. Vocês são pedófilos agora, só tinha criança de 11 anos lá. O Luigi vai chegar com as frutas. Dele, não, eu tô chegando com a fruta aí, rapaziada. E esse foi mais um podcast do Não Ovo. Que número que a gente tá de podcast? Já não sei. Eu acho que esse é o 5. 5? Acho que é o 5. É o 5 ou o 6º? Acho que é o 5. Acho que é 5. Acho que assim, enfim, é mais então uma... Penta! Nossa, que susto, cara. Que alegria. Nada, né? Imagina quando chegar no 7. Eu devia ter feito isso no Tetra, né? Que a gente botava o Galvão. Agora no Penta não foi, tão legal que nem o Tetra. Mas tudo bem. Esse foi o 5º podcast do Não Ovo. Você que tá caiu de paraquedas aqui, fala, meu Deus do céu, o que eu tô ouvindo? Que porra é essa? Eu não tô entendendo nada. É o negócio seguinte, se você tem iPhone, você procura ali no aplicativo Podcasts, que você consegue assinar o Não Ovo. Então toda vez que surge um podcast novo nosso, você vai receber uma notificação, você vai ter na palma da sua mão, né, bonito isso, vai ter no seu celular ali, toda vez que a gente fizer uma nova atualização. Se você não tem, se você tem um Android, existem vários aplicativos de podcasts também, o Breck tava pesquisando aí, manja mais do que eu. Tem muitos. Vários tá vendo como ele manja muito? É uma palavra de especialista, tem muitos. Vou dar uma dica melhor ainda, então é só abrir a Play Store e escrever podcast, que aí parece muito. Boa, olha aí, dica de especialista de tecnologia. Sim. Eu tenho uma melhor ainda, passa numa Apple Store e compra o seu iPhone. Nossa senhora. Foi pago pela Apple, pelo público. Enfim, independente se você tem Android, se você tem iPhone ou qualquer coisa do tipo, ou você que acompanha pelo computador também, porque tem gente que acompanha pelo computador, sim. A gente tem os posts no Não Salvo, que tá no site nãosalvo.com.br/nãoovo, ou então, se você não gosta desse site, você pode acessar o nãoovo.nãosalvo.com.br, um dos dois, e aí lá tem todos os nossos podcasts, tem um link do feed, tem tudo mais, onde você pode assinar, pode fazer tudo. E o mais legal de tudo é que você também consegue ver as participações dos leitores quando rola um Teoria Não Ovo, né? Sensacional. Que caiu nas graças do público. É Teoria legal. Não Ovo, que é o nosso podcast paralelo ao Não Ovo aqui, que também vale a pena acompanhar, tá no mesmo feed e a galera participa muito, fizeram a bandeira lá do Brasil. Eu indico muito que a galera vá olhar essa bandeira, porque tá maravilhosa. A bandeira dos brasileirinhos tá demais, cara. Ficou bom demais. Tem o Capivarão, tem várias coisas interessantes aí. Enfim, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais um Não Ovo. Valeu, galera. Uhul. Tchau. Internacional. Boa noite. Boa tarde. Parabéns.